do site. Seguinte, Vitor. Salvador, gol 1134, seguinte da Alfa, cópia, Marcel. 1134, boa noite. Alfa confere. Autorizado Maceió, via Brasil 17, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5546, controle 120, décima 8. Autorizado Maceió, 350, decola da 10, curva à esquerda. A Brasilu 17. Puca, Jamo, Caju. Aciona 5546208. Esse é o gol 1134. No 1134, cotejamento correto no portão 8, reporte para o Bushback e acionamento. Reportará. Autorizado direto coral. Está presente direto coral, nível 1140, azul 4959. Azul 5001 no Chamel Centro Recife. Frequência 95 decimal 1, na alterna 93 decimal 95. 952, prossiga. 59, 52, prepara a subida da El Lederumi e aguarde cópia, por gentileza. Autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é negar 10, que é negar 1020. Azul 4017, desça para nível 050, Papa Romeu até o Mike Vitor, segue Mike, Quebec, cruza 1735, repórter livrando na Papá. Mike Vitor, está livre no cruzamento, repórter livrando na Papá, o hotel Mike Vitor. Rio 5972, Galeão, pronto cópia. Rio 5972, autorizado Galeão, ZP November 857, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael Leda, após Irumi, aciona 5525, Controle 120, décima 8. Rio 5972, cotejamento correto, reporte para o pushback e acionamento. Pushback e acionamento 9721. Tá 9721 no portão 3, autorizado pushback e acionamento. Chame táxi. Chama táxi. Pushback e acionamento 06, chanel 6224. Chanel 6224, portão 62, autorizado pushback e acionamento. Chame táxi. Trabalhando o portão táxi, chanel 224. Gol 1134, puxa acionamento, estamos aqui no 8. Gol 1134, no portão 8, autorizado que estiver com acionamento, chame táxi. Chama lá. Solo Salvador, gol 938, portão 7, para o seu pushback acionamento. Gol 9318, neste setor, número 3, aguarde. Número 3, aguardando, gol 9318. Até o Mike Vitor, está sendo a frequência livre, boa noite. Altimo 07, confirme sua velocidade. Velocidade 280 agora, 407. Altimo 07, sim. Altimo 07, tem condição de manter a velocidade até a duna? Patrulha 107, eu vou direto pro Duna, desça para 2.000 pés, QNH na 099, QNH agora na 099, azul 4107, após estabilizado no localizador. Azul 4107, vou direto pro Duna, desça para 2.000 pés, azul 099, reporte estabilizado. Agora a Nova Emerídia Vitor, confirma sua velocidade. Tá com 180, indicado. Para o táxi Oceanar 62475 a bordo, 2 horas e 30, alternando Salvador. 6224, autorizado táxi, lento, atento ao Airbus, iniciando o pushback no através do portão 3, seguirá o mesmo, via parte 1, no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Primeiro Otan, ponto da 2295, canal 6224. Solo 1134, acionado para o táxi, 90 a bordo, 2 horas e 10, alterna Aracaju. 1134, autorizado táxi, a retaguarda do Airbus da Avianca, via parte 1, no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1019, número 3 no ponto de espera. Ok, segue a retaguarda da aeronave, quando lá, 1895, 1134. Solo 9946, livrou. 9946. Táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa da Juliette, 9946. Solo, pode passar do voo, a nossa retaguarda está autorizada com o pushback de acionamento para o voo 9318. 3 e no 8, 1 minuto para início agora. Alfa, Salvador, boa noite, bom 098, informação Alfa, para a investida 225. Pelo 098, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que negar na 019. 1950, chegada a Mari, 098, pode voar estado? Aguarde, voo na 098, número 3. Ok. Tráfego Salvador, muito boa noite, o Azul 2774, informação Alfa, autorização para Ponte. Azul 2774, boa noite, prepara a saída Coral, aguardando cópia. Coral, aguardando a cópia, Azul 2774. O 93 de noite, devido ao congestionamento. Previsão de mais 2 minutos para início. Atende, guarda. Táxi 9721 com 50 a bordo. 3 e 10 de si. 9721, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste no 020. 1020 via Índia, 12295. 9721. Prossiga, Oxené, 9004. Dia mais dia, hoje é o dia seguinte para a autorização do Chile, da aeronave. Permanece com autorização, vamos pegar uma nota. Permanece a autorização, o 9004, confirma o portão que se encontra? Agora estou no portão 1. Gente. Autorização permanece, reporta quando pronto, 9004. Reportará pronto, 9004, já. Final da Alfa, 9946. 9946, dê passagem ao terceiro tráfego da companhia, após Juliette, portão 4. Essa aeronave está ingressando agora? Sim, moço. A mesma que está passando à esquerda. Portão é o 4? Botão 4. Obrigado. 0 graus, 139. Na linha, cola 9721. 9721. Senhorita, quer? É sim. Oi, Salvador, boa noite. Chame a 224, próximo ponto para o motor do bloco. Tá. Linha 2, 4, da noite, acaba a rolagem do Tânia e manter no zero. Após a rolagem do Tânia, bater no zero, chegar na linha 2, 4. 2774, autorizado Porto Seguro, via Golf 677, após conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 0274. Controle 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro via Golf 677 após conforme a rota do plano. Decola nível 180, decola para da capiteira 10, com curva direita, a saída será Coral, transponder 0274, controle Salvador 1208, 2774. Corrigindo, o azul 2774. 2774, protegimento correto, no patch 3, chame para o pushback e acionamento. Trabalhar para o pressionamento, o azul 2774. Estabilizada no localizador. Estabilizada para 2000 pés, já passará estabilizada na ILS-78 para a pista 90, 93. Oi, boa noite, o 1134, ponto de espera. Boa noite, Cássio, boa noite, Mané, ponto de espera. Atento. Olá, Salvador, eu estou na cruza, na cruza, localização, Guarulhos. Aos 4107 no localizador. Bom. 208, obrigado, senhor. Então, ó, boa noite. Zero, ainda não possuo no sistema, aguarda a coordenação, 63 e no 3. Estou aguardando só a saída prevista, cara. Daeli da Motiva. Estou para nível de voo 370, via Momo. 370, via Momo, ou está 972, não? Autorizado, 9-3, 1-8, com 13 a bordo, 1-3 a bordo, autonomia 3 horas e 28, alternativa recebida. 9-3, 1-8. Autorizado táxi, via parte 1, no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1-1-8, décimo 95, ajuste no 020, bom voo. Obrigado, autorizado táxi, parte 1, Índia no ponto de espera do bicho 0, 118, decimal 95, voo 93, 1-8. É 098, desça para 2007, autorizada final do procedimento TLS X-Ray, após estabilizado no localizador. Ok, 2000 pés, informar estabilizado no localizador no 098, confirmando ajuste, 1020. Passivo, QNH agora no 020. Ok, 020, tomará. 6224. Controle Salvador, boa noite, Xanar 6224, subida Conde, cruzando 1500. O Xanar 6224, contato radar na decolagem, suba para nível de 190, autorizado direto Conde. Subida 190, direto Conde, solicita como final nível 150, Xanar 6224. Xanar 6224, subiu até nível de 150. Subida 150, Xanar 6224, obrigado. Azul 4959, 9 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 160, chame o controle ilhéus, frequência 120, decimal 1. Controle Salvador, November de Avito, estabilizou ILS X-Ray, pistão 0. November de Avito, chame a torre no 8, decimal 95. 1895, boa noite. Controle Salvador, Buenas, deixa 2224 da Passarete, sim, até a informação, Alfa. Passarete 2224, autorizado vai direto ICAP. Mantenha nível de 170, reporte para descida, QNH 1020. Voo ICAP, no momento, ponto ideal de descida, Passarete 2224. Fica, intenção anda prosseguir para 10, para 17. Para 17, senhorita. Para 17. Afirmativo, 17. Acho para cancelamento. Marcar cancelamento no novembro de eleita. Salvador, boa noite. É o 3152 Alfa. 3152, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que legal, no 020. Via chegada a Mari, desça no 050, 1020, ajuste, 3152. Passarinho 2224, ponto ideal de descida. Tem condição de descer com 240 nós até ITAP. 224, desça para 4 mil pés, que negar no 020. 7, passarinho 2224. 3152, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 250 nós. Reduzindo a 250 nós, 3152, como o número 3. 3224, voa Duna, se possível, high speed para o sequenciamento. Voa Duna, é, Duna tem condição de manter o 240 nós aí de velocidade, passa dentro. Iniciando 1-3-7, 4-4. Eu teria uma estimada apenas para Tênis 09 no pátio 3, já finalizando o TVEC, irá taxiar retaguarda após ser autorizado. 9004. Obrigado, Sareta. Uma boa noite. Confirme, após qual aeronave da companhia? 3, roda linha IMA 010, gol 93 da noite. Autorizada a linha IMA 010, gol 93 da noite. Terra Guarulhos. Tio 5972, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de esfera. No ponto de esfera, chame torre 1, 18.95, ajuste no 020, bom voo. No Salvador, o Azul 2774 para direcionamento, está no pátio 3. Azul 2774, no pátio 3 é número 2, aguarde. Aguarde, o Azul 2774. Federal 9973, assim que o Boeing livrar a retaguarda, autorizado no pátio 3, chame para o táxi. Chamar para o táxi, Federal 9973. Controle de Salvador, boa noite, vou 1134 decolado. 1134, contato radar de decolagem, colocar nível de voo 350 via Buca. Buca 350, 1134. 1134, autorizado, vai direto Jamo. Jamo na presente, 1134. 1098, chame a torre, 98, decimal 95. 95, boa noite. Pra ontem. Poderia chegar com companhia, a fim da mesma efetuar um novo plano? Ok, na guarda. Bom, 9318, autorizador de decolagem, estando a 0, ventando a 60 graus, ou não, onda nós. De decolagem, 5-0, bom, 9318. 5-2, reduz a velocidade para 2-3-0 nós. 2-3-0 o Xané 9004 no portão 1, autorizado, pushback, estacionamento, chama táxi. Portará táxi, 9004. Foi Alfa Romeo 363. Canal 32, boa noite, ontem, volta de espera. Ei, vai ser a prova de Conde, o Xenemia 224. Você é Conde, Xenemia 224. Uno 0098, foi autorizado 1-0, avançando 60 graus, 1-1 nós. Autorizado, pouso 098. Papá, novembro, Índia, Vitor, solo, AU 59, livre costa, parque A. Gol 9318, ele falou 59, controle 1-20-8, bom voo. 208, gol 9318. Rio 5972, após a aeronave da Gol agora na curta final, utilizando a alinhar e manter 1-0. Eu tô no feedback? Afirmo. Chutou sem interferir com o mesmo? Afirmo. 774 autorizado, chame para o táxi. Sorry. 193 da noite, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via Momo. 370 via Momo, gol 938, assim que possível, solicita a proa de incógnito. Pode votar autorizado, 9398. É? Proa do incógnito, 9398. via pátio 1, após segue o R2 da Avianca, finalizando o pushback no travesso do portão 2, via Índia até o ponto de esfera. Ponto de esfera, torre 118, decimal 95, ajusta na 019, no voo. Uno 098, solo ao 01, na direita, solo 121, decimal 9. 01219. Alugou na 098, vai abrir. Rio 5972, livre de decolagem, funciona 0, ventando 60 graus, não na noite. Voo no 134, chame o centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. 2085-2545, boa noite, ONU 134. Utilizado táxi via Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste no 09, no voo. 19, ponto de espera de 295, obrigado, boa noite. Cinco 972, decolou 03, controlando 0.8, bom voo. 0.8, obrigado, boa noite, bom trabalho. Controle de Salvador, boa noite, Rio. 5972, decolado, sua escuta. 5972, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Autorizado direto, Leda. Kit sem exceções para o 3620, da presente Leda, Rio 5972. 19318, chame centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2685, 2545, 9318. 6152, desça para 3000 pés, CNH no 099. 3000 pés, no 099, tá 3152. Sané 6224, informação de tráfego, 12 horas, 32 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível de voo 960, em subida para nível de voo 180, um Alfa 172. Sente chorado 6224. Sané 6224, 10 milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 50, chame o controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. Controle na Cajun 203, adicionado 6224, obrigado, boa noite. Decimal 95, por favor. Sérgio vai dar passagem à aeronave Lagoa, após Índia, no ponto de espera, torre 118-95, azul 274. Linda, coluna 0, ventana 60 graus, 89. Linda, cola da 10, por 9004. Oi, Salvador, Esperal 9973, está pronto, ponto espera da 1-0. Esperal 9973, boa noite, após a rolagem da Avianca, autorizada a linhar e manter 1-0. Após a rolagem da Avianca, a linha mantém 1-0, Esperal. É 3-1-3. Eu tenho contato com a companhia, mesmo, depois a falou que fez a DNA, para 0200, com a data de hoje, com a data do dia 5. 3 entrarei em contato novamente com ele, se mantém escuta. Até porque a DNA não entra do dia anterior, né? Da hora passada. Sim, 1-3-1-3. Tony Vida Registro em Estado, Cessna 2000 pés, adicionado, aliás, ajustado 1019, portal estabilizado no X-Ray da 1-0, 3-1-5-2. Parei do 2224, chamatorno no 8.9. Estabilizado, chamator 1995, passarei para o final de semana. 1895. 1895, chama. Amém. Oi, Salvador, este é o passarelo 2224. Passarelo 2224, boa noite, continua a sua informação, aguardando que está livre. Continua e aguardo 2224. Passanel 9004, decolou 06, controle no 20.8, no voo. 08, obrigado, boa noite. Ray, assina identificação, autorizada a chegada bom, desça para 4 meu pés, QNH 10019. Perfeito, eu vou direto pelo. Boa noite, Sané 9004. O Sané 9004 decolou, vai levando agora 2.500. Não sei se escuta quanto possível direto, Leda. Sané 9004, contato radar de decolagem. Se você é nível de voo 380, estou autorizado direto, Leda. Leda está presente, muito obrigado. R5972, chame o centro Recife, frequência 25.1, alterno 33.95. Três, me escuta? Aprova, aprova, siga. Eu entrei em contato novamente com a S, a mesma informou está retransmitindo o DLA, assim que o centro tiver, será autorizado, 1-3-1-3. E na guarda, 3-1-3. 5.1, alterna no 3.3.95. Centro Recife 251, 339, Rio 5972. Controle, buenas, Sideral 9973, Árvore Elefa. Sideral 9973, contato radar decolagem, sua para nível de voo 360. Autorizada após 2000 direto Elefa. 2000 direto Elefa, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2703. Azul 2703, vou ir para o Adbosque para a chegada a Bosque, QNH 1019, aciona identificação. Vai bem, para o Adbosque, 2703. Alim, mantém, Sona 0. Alim, mantém, Azul 2704. Alapapa, uniforme Quebec Fox. Acione identificação, autorizada a chegada a Mari, corrigindo a chegada a Bosque, desça para nível de voo 050, que é legal na 019. Chegada a Bosque, desça para 050, e o azul, mano, apropriado no 09. 2152, chame a torno no 8.95. 2895-3152, obrigado, boa noite. Solo Salvador, uma boa, eixo 2224, tá passarendo livrão. Passarela 2224, segue via Alfa, quilo, pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa, quilo, pátio 3, passarendo 2224. Gastão Madeira de Gol 280, é Porto de Altitida. Alô, confere o 27. Milha do Índia Serra. Alô, no 52, boa noite, com a situação do Calibre. Bora. Utilizado no localizador. Azul 2774, Azul 2774, Azul controle Salvador, o Azul 2774, saída Coral, passando 2000 pés na sua escuta. Azul 2774, contato radar na decolagem, suba para a avenida de voo no 80, autorizado direto Coral. 80 para o de Coral, Azul 2774. O Xené, 9004, Xené Centro, Recife. Frequência 25.1, alterno no 33.95. Segundo, 3395, muito obrigado, senhorita, boa noite. Boa noite, táxi via Alfa, direto, portão 1-2. Alfa, direto, 1-2, portão 3152. Xaramia 3-1-3, prossiga. Eu estou em contato de novo com a companhia, que está tudo aqui agora, com o plano, então eu já tenho. Xaramia 3-1-3, entrei em contato com o PLN e o mesmo que se está tratando. Acredito que dentro de alguns minutos já esteja no sistema. Ok, não tem escuta. A velocidade? 260, Quebec 4. de fome e quiser que possa reduzir a velocidade para 2209, é número 2 na aproximação. 220, número 2, pode ser. Salvador, azul, 273, florecida. 273, desça para nível de voo 060, que é negado a 019. 060, 019. Autorizado pelo 2713. Confirme para o 2713. Azul 2713, autorizado pelo. Autorizado pelo 7273. Home Quebec, Fox, desça até 3 mil pés, que negar permanece no 019. 3 mil pés, 0019, Uniform, Quebec, Fox. Depois do Luna 0, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5457, controle 120, decimal Ida. Autorizado Guarulhos, 360, 3 do 10 na aerovia. Decola 10, da Ola da Morte, na primeira curva direita, 5457, 208 ou 6393, pronto para o pushback. Pushback 63 no 3, cotejamento correto, autorizado pushback, acionamento, chame táxi no portão 2. Vai chamar o táxi, no 2063 no 3. A gente vai conseguir que você está com as referências visuais? Ah, sim, totalmente. Prezado, acho que vai conseguir que você está com a aproximação visual, decida para o número 1700. Visual, decida. Pronto, cópia. Gente da Alfa, pronto, cópia. Azul, 422. Azul 4221, autorizado com FINCH, Repsilo 21, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5004, controle 120, decimal 8. Azul 4221, autorizado com FINCH, nível de voo 360, Repsilo 21 e rota do plano. Estão no zero com curva direita, saída agora e eleva o transponder 5004, controle 1208. Azul 4221, cotejamento correto no ponto 9, rebote para o pushback acionamento. Rebota para o ponto 4221, obrigado. Oscar Golf Express, chama a torre no 8, decimal 95. No 895, Oscar Golf Express, obrigado, boa noite. Homem Quebec, Fox, pista para 2000 pés. Autorizado a assinar o procedimento LS X-Ray, reposto utilizado no localizador. Reduz a velocidade para 1909, número 2 na aproximação. 10 para 2000, autorizado CLS X-Ray. Como número 2 vai reduzir 1909, se não vai muito bem, Fox, reportará estabilizado o lote. Cruzão 3 da Washington, está com 117 a bordo, está com 3 horas e 50 de autonomia, Fernando Galeão. 1-1-7 a bordo. Sim. Oxalame 3-1-3, autorizado, táxi, de Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 1-1-8-95, ajuste no 0-1-9, no voo. BN-19 no ajuste, no ponto de espera, 14-18-95, graças. Localizador LS X-Ray Unifarm Quebec Fox. Farm Quebec Fox, cima a torre no 8, decimal 95. Completa com a torre 1895, é um bom serviço. Azul 2713, está autorizado Duna, e descida para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reposta estabilizada no localizador. Frente Duna. Autorizado LS, reportará estabilizado no localizador 2743. Feliz Salvador, boa noite, Brasil. 6908, informação alta. 6908, autorizado a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é negão no 019. Chegada a Mari, 050. Escala os 24, direita, coluna 219. Uniforme Quebec Fox, intenciona prosseguir para no 017. Houston, agora 1-0-1-7, Uniforme Quebec Fox. Uniforme Quebec Fox negativo, ajuste agora é 1-0-1-9. Confirme, intenciona prosseguir para a pista no 0 ou para a pista no 7? Prosseguir para 1-0, Uniforme Quebec Fox. Gente, ponto autorizado no 0, vento 1-6-0 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-0, Uniforme Quebec Fox. Linha Lima 0 11 BitJet, Lima 0 na 0, 63 no 3 da hoje. Salvador, papapá para mais, conseguir informação alta. Papapá para mais, Fox Trot, cima, autorizado a chegada bom, se desce para 4.000 pés, que é legal no 019. Alaska Golf sem X-Ray, ingresso na Lima, Mike em reporte na Taxi Quebec. Confirma? Alguma possibilidade de ingressarmos na Taxi Quebec? Vamos começar agora e fazer o Best Track na Trânsito. Alaska Golf X-Ray autorizado, segue Lima, cabeceira 35, via pista até Ababá. Fala Recife, boa noite, Papa Papa, Uniforme Cidade Fox, Livro, escuta, destino aeroespacial. Papa Papa, Uniforme Quebec Foxtrot, boa noite, autorizado táxi, via Alfa, Juliette, contorna o pátio principal, reporte na Lima. Alfa, Juliette, contorna o principal, reportará Lima, Uniforme Quebec Fox. Solo Salvador, passaria 2228, autorização Vitória da Conquista, assistente da Bravo. Azul. Azul 2774, 12 milhas para Coral, serviço radar encerrado, submanter nível de voo no 80, chame o controle 10, frequência 120, decimal 1. Agora nível 180, controle 10, 120, 1774. Azul 6908, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizada X-Ray, não, no Azul 6908. Abatata, Mike Foxtrot Lima, confirme essa velocidade. Agora mostrando 300, desligado. Mike Foxtrot Lima, é o número 2 na aproximação, reduza a velocidade para 2500 nós. 550, mais um pouco. Boa noite, acho que eu vou pegar. 2713. 1-5-0 graus, 8-9. 7 graus. 3-0-3, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, com autoridade direto Lida. 360, voa lenta, grata. Salvador, boa noite, passa 2-1-0. Produto 68, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é negar no 019. 50 na Mari, 868. Mike Foxtrot Lima, reduz a velocidade para 2309. 2309, pode passar. Sorte, segue Lima, contorna. Posição Lima, cabeceira 35, segue via pista, reporta livrando na Papá. Ok, vai prosseguir Lima, pista 35, esquerda Papa, reportada na mesma, livra da mesma, onde vai no telefone? Solo Salvador Azul 4221, posição 9, próximo estiver em funcionamento. Azul 4221, posição 9, autorizado que estiver em funcionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, Azul 4221. Direita, Salvador 219. Direita 219, 2713. Sete no 3, boa, segue via Alfa, Quilo, faixa 3, atento ao sinalizador. Faixa 3, grato, boa noite. Papa, Papa, uniforme, Quebec, Fox Trot, hoje está acionando a frequência livre, boa noite. Né, 6313, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterando 33.95. Eu fico no 3395, vai chamar o centro 6313. Zero para autorização de Campina Grande, tem informação alfa. 1170, Campina Grande, prepara PUCA. Transição Zipá, aguardando. Informação agora é Bravo, ajustando a 019, o que muda. Interessa, vem. Eu posso ser estabilizado no localizador. Eu quero fazer o 10, autorizar o procedimento, vai voltar no localizador.